comum. Bjork 90. É sobre ter fé na nossa extraordinária pequena vida. A alegria que dá saber da fé que se tem. Fé. Se um dia tudo zoar, Deus me livre. Isso é o que me mantém. Me mantém. E a alegria que dá saber da paz que se tem. Se um dia tudo virar, isso é o que me mantém. Se até meu respirar é ritmado, nada é por acaso, tem significado. Se o coração bate forte feito um bumbo, nada raso, já que o sentimento é tão profundo. E cada verso vem e volta pro mesmo lugar. Se o amor é uma história, deixa minha vida contar. Bagulho louco é fé, só quem vive sabe. Não adianta debate com quem não vive a mesma fase. Difícil explicar aquilo que a gente sente, é papo de alma. Cê não vai entender com a mente, rouba a brisa que o que nos difere nos separa. Eu vim de olho no olho e eles querem jogar na cara. Aceitar pra evoluir, evoluir pra entender. Entender que o mundo gira independente de você. Larguei a espada, eu já não tô pra guerra. Eu vim regar com água, chega de sangue na terra. Tô regando minhas plantas, tô vivendo minha vida. Fazendo poesia com a chegada da minha filha, entendeu? Coisa nobre na agenda, pro que for menos que isso eu nem tô. Entenda. A alegria que dá saber da fé que se tem. Se um dia tudo zoar, isso é o que me mantém. E a alegria que dá saber da paz que se tem. Se um dia tudo virar, isso é o que me mantém. Mano, eu tenho fé que no meu peito eu tenho feito com a fé. Que fico esperto com os apertos. Se não trato a cruz como objeto e não com objetivo de dar perto. Eu tô aberto pro conceito e sempre fechado com o certo. Eu ouço o som como conceito que deslema, deixa o fé obsoleto. Deixou até meu esqueleto inquieto quando calo os meus medos. Reprovou meus métodos, mas revelou seus segredos. Me acolheu sem débito. É sério que eu larguei a espada, pois assim na guerra você me encontra nas batalhas. Mas pra fora a terra, o processo de cura, nós se machuca, erra, vida eduque nela, nós se desculpe e encerra. E a alegria que dá é ter a certeza que Jesus tá cuidando de tudo, nada depende de mim. Inclusive de mim também, de você, de nós, de vós, das vovós, dos menininhos.